Neurosyfe agora é real e oficial. Calamity Games estreia no Brasil um financiamento coletivo. E Star Wars X-Wing, segunda edição, é anunciada. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Notícias. Eu sou o Zabuzeta e hoje começando mais um Jogatina BG News, de número 36, eu acho. Isso mesmo, já estamos já quase chegando ali na 40 edições, olha só. Nunca imaginei que um podcast Notícias ia seguir tanto. Bem, vamos aqui então começando o nosso podcast Notícias e passando alguns recadinhos importantes. Primeiro deles, talvez o mais importante de todos, é que a gente vem batendo na tecla de que temos uma campanha agora no Padrim e temos uma novidade, que agora estamos também com um sistema de assinaturas pelo PicPay. Sim, aquele aplicativo que você faz pra pagar a galera da pizza, pra fazer pagamento e tal. Agora a gente tem um sistema de assinaturas pelo PicPay. E pra galera que talvez não acompanhe a nossa live que rolou ontem, né, no dia 2 de maio, a gente falou sobre o motivo dessa mudança, né? Acho que a principal delas é porque a taxa que eles cobram em relação ao que a gente arrecada é bem menor, metade do que o Padrim cobra. E até a gente explicou isso lá durante a live de ontem, eu e a Jéssica. Se você quiser saber um pouco mais, vai ter um tutorial no post. Então, se você considerar, talvez o Padrim não era a ferramenta que você queria ajudar o Jogatina BG, agora você pode usar também o PicPay. Aos poucos, a gente vai deixar o PicPay como uma ferramenta principal, né? De sistemas de assinaturas, né? Então, vai ter os padrinhos, vai ter os assinantes do PicPay. Outra coisa importante, você pode seguir o Jogatina BG nas redes sociais. Você pode seguir no Twitter, @JogatinaBG, ou @JogatinaBGNews, que é o nosso Twitter de notícias. Você pode curtir a nossa fanpage lá no facebook.com/JogatinaBG. Tem o nosso YouTube, youtube.com/JogatinaBG. Você pode ir lá se inscrever no nosso canal para saber as novidades. Teve 6 vídeos só no mês passado, então tem muita coisa que tá rolando no nosso canal. Então vá lá se inscrever, compartilhar, curtir, todas essas coisas sempre. Temos nossos grupos e canais no Telegram, canal de notícias no Telegram, no @JogatinaBGNews, também dois grupos do Mercadinho e também o grupo dos ouvintes. Então participe, vai estar tudo linkado abaixo. Em relação ao Jogatina BG, além da novidade do PicPay, que a gente tem o sistema de assinatura, nós tivemos vários conteúdos publicados nesse intervalo desde o último episódio. Tivemos o podcast número 54, foi um board lab onde a gente falou sobre Nada Acontece Feijoada, um jogo que a gente criou lá, muito legal. Teve também um overview de Hyperborea, um jogo de civilização 4X com mecânica de backbuilding, então conheça um jogo olhando o nosso overview que a gente fez lá no YouTube. E teve a 10ª edição do Ficha do Jogador, onde eu entrevistei o Rimsky Masaoka lá da Fanbox Curitiba, então também vai estar linkado abaixo. E antes a gente seguir aqui adiante, para as notícias de fato, vamos agradecer pessoas incríveis que financiam o Jogatina BG, como é o caso do meu querido amigo Lucas Nakai. Então, Lucas Nakai, você é incrível. Cara, todo mundo que nos ajuda, seja financeiramente, através das campanhas PicPay e da campanha no Padrim, a gente agradece muito também quem compartilha, quem divulga, quem apresenta o Jogatina para as outras pessoas. Então, todos vocês são incríveis, em especial aqui o Lucas Nakai, que ele nos financia através da campanha do Padrim. Então, muito obrigado, Nakai. Começando aqui as notícias que eu separei e principais destaques referente ao período de 20 de abril a 3 de maio. A gente começa com o mercado nacional, que nesse intervalo teve lançamento de um jogo pela Ludofy, que é um jogo que eles haviam anunciado um pouco no final do ano, também tendo várias atualizações, que foi o Noria. Esse eu tô com vontade de conhecer, então confiram lá na página do Ludopedia, já tá já em disponibilidade no mercado e compre o jogo. Durante a última edição do podcast, durante a gravação, a MS Jogos anunciou, né, no dia 19 de abril, que foi o dia do índio, anunciou o nono jogo da editora, que foi o Xingu. E esse jogo tá previsto para outubro e novembro. E a Mob Studios, né, o pessoal lá do Grassi, do Overdrive, anunciou dois novos títulos em desenvolvimento. Um deles vai se chamar Gramado, obviamente vai ter muito chocolate, e outro vai se chamar Roda Cutia. Então esperem mais novidades aí no futuro. Em relação ao financiamento que tá rolando aqui no Brasil, vou falar a respeito dos financiamentos que a gente já tem abordado aqui, mas o primeiro deles é pela Calamity Games, que estão estreando no mercado fazendo financiamento de dois jogos da Queen Games, que eles vão trazer pra cá, que é o Merlin, do Stefan Feld, e o Metro. A campanha deles falta 54 dias, foi 59% arrecadado, e você escolhe qual jogo você quer. Por exemplo, você pode escolher só o Metro, pode escolher só o Merlin. Então, quem quiser saber um pouco mais, o link vai estar na postagem. Ainda falando das campanhas que tá rolando aqui no Brasil, temos o Triora, que tá com 58% abatido da meta, faltam 7 dias, uma semaninha, pra atingir os 30 mil reais que eles estão pedindo. Então corra lá no catarse.me/triora. Também tá rolando a campanha do Pelagos, que faltam 8 dias, 70% da campanha foi atingida dos R$38 mil que eles estão pedindo. Então entra lá no catarse.me/Pelagos. E também tá rolando a campanha que começou recentemente do Vossa Excelência. Faltam 42 dias, estão em 13%, uma meta que eles vão pedir no total, pelo menos para o mínimo, de R$25 mil para quem gosta de jogos políticos ali, de um card game. Dá uma olhada lá em Vossa Excelência, certo? Saindo do cenário nacional, vamos aqui para as notícias desse mundão todo, começando obviamente com a Fantasy Flight, onde ela anunciou, para alegria de poucos e desespero de muitos, pelo menos aqui no Brasil, a segunda edição do Star Wars X-Wing Miniature Game. Isso mesmo, vai ter uma segunda edição. Essa segunda edição, ela vai vir com um aplicativo de criação de esquadrão, né? Justamente para você ter as opções de você montar mais rápido o seu esquadrão, com as suas naves, pilotos e upgrades. Além disso, você vai ter algumas mudanças, né, dessa edição em relação à edição anterior. Você vai ter também, para quem tá desesperado, e o que eu vou fazer? Vou jogar tudo a minha coleção fora, calma. Eles anunciaram 3 expansões já dessa segunda edição, que são expansões de conversão. 3 expansões relacionadas às três facções, né, Império, Rebelde e Escória, digamos assim, que eu sempre gosto de falar Escória, mas que são expansões que vão adicionar um kit de conversão, né, que vai ter uma caixinha lá com provavelmente várias cartas, outras coisas. Você vai ter um novo dial de manobra, né, que são aquelas pecinhas de manobra, que vai ser diferente também para essa edição. São várias coisas que vão vir nessa coisa de atualização, né, porque as naves, elas vão ter base médias, algumas outras vão ter base menores e assim vai. E só pra previsão mesmo, né, de lançamento, só para saber aqui, eles vão vender, fazer uma venda prévia durante a Gen Con, e o lançamento vai ser no dia 13 de setembro de 2018. Então, fiquem ligados. A Fantasy Flight também anunciou pro próximo trimestre, né, o terceiro trimestre desse ano, um kit de introdução pro RPG do Legend of the Five Rings, que vai ter todo um lance agora, que eles vão... Cara, eles estão pegando essa franquia e estão fazendo o máximo que eles podem com essa franquia. Seja com RPG, seja com o card game LCG, e também com o board game que teve recentemente, o Battle for Hokugan, né? Então, vai ter muita coisa de Legend of the Rings, assim, que a Fantasy Flight absorveu os direitos, né, pra poder lançar coisa aqui, então fiquem ligados. Saindo da Fantasy Flight, a gente vai pra Stone Mire, esse lindo, eu posso dizer assim, do James Tegmeyer. Cara, eles anunciaram oficialmente My Little Scythe. Ele já tá em pré-venda lá no site da Stone Mire Games, e pra quem não tá ligado do que se trata isso, My Little Scythe, ele veio de uma ideia de um jogador mesmo chamado Rob Show, e sua filha, cara, acho que a filha dele tem o quê? 7 anos? 6 anos? Ela pegou o quê? Ela pegou Scythe, né, o jogo Scythe, lançado pela mesma editora, e aplicou os bonequinhos lá do My Little Pony, e colocou, fez um joguinho lá, fez todo um vídeo, tem um videozinho que eu vou deixar aqui, cara, esse vídeo é muito fofinho, que ela explica todas exatamente as regras, e quem abraçou a ideia foi o James Tegmeyer, onde vai lançar oficialmente My Little Scythe. Obviamente não vai ter a temática de My Little Pony, mas tem, cara, umas miniaturas muito bonitinhas, obviamente é um jogo bem mais leve do que a gente tem hoje com o Scythe em si mesmo, mas, cara, tá de parabéns a Stone Mire por abraçar a ideia e fazer isso virar um jogo oficial, cara. Muito, muito legal. Então, parabéns não só pra Stone Mire, mas também pro Rob Show e a sua filha Vienna Show. A Steve Jackson Games vai lançar um jogo de 73 nos moldes atuais. Esse jogo se chama Triplanetary. Esse jogo, cara, pra quem não tá ligado, como eu, que tô abrindo o link aqui pra conferir, ele é um jogo de wargaming com ficção científica. Então, fiquem ligados aí que vai ter um jogo bem interessante, cara, porque já é uma temática interessante, além do Munchkin que eles lançam, né? Então, é bom ficar de olho. A Lookout Games vai lançar também um jogo de 1986. Esse jogo se chama 1830 Railways and Robbers Barons. Esse jogo vai ser lançado com uma nova arte durante a Gen Con desse ano. Então, fiquem ligados aí para novidades que vão aparecer durante a Gen Con. E para quem gosta de Memoir, a Days of Wonders, através do Twitter delas, anunciou uma nova expansão pro jogo. Então, querido aí pra galera que gosta de joguinhos de guerra com miniaturas e sistema Command & Colors, essa expansão vai se chamar Through the Jungle and Desert. E também vai ter reprint de várias outras expansões, então links aí na postagem. E olha só, cara, você talvez vai perguntar, mas por que você tá falando disso aqui de RPG aqui no podcast? Mas, cara, vale a pena falar. A Modiphius, em parceria com a White Wolf, anunciaram a 5ª edição do RPG Vampire the Masquerade, né? Vampiro a Máscara, pra quem não conhece o inglês aqui, enfim. Cara, vai sair em breve aí, e com isso vai voltar um jogo de cartas depois de 8 anos de hiato, que a White Wolf vai lançar, né? Vai voltar com o lançamento lançamento, que vai ser o Vampire The Eternal Struggle. Pra quem gosta desse jogo, eu sei que a galera ficou maluca lá no grupo do Jogatina, lá no Telegram. A editora finlandesa Lauta Pelit, ela anunciou uma nova expansão pra Flame Rouge, sei lá, Flame Rouge. Essa expansão vai se chamar Meteor, de meteorologia, tá? Calma aí, gente. Essa expansão vai adicionar eventos climáticos no jogo. Chuva, vento e outras coisas que vão atrapalhar a corrida de bike. Um novo jogo da série Saboteur. Cara, só o nome francês aqui hoje tá bom, hein? Foi anunciado pelas editoras Amigo e Gigamic. Esse jogo da série Saboteur vai se chamar Saboteur A Grande Aventura. Só que, pela primeira vez, esse jogo não vai ser um jogo de cartas, e sim vai ser uma versão de jogo de tabuleiro. Até onde se sabe. Então, fiquem ligados aí pra mais novidades. A Level 9 Games anunciou um jogo chamado Imperial Spells and Steam. Ele vai ser um jogo de construção de ferrovias, olha só que interessante. Só que o twist dele tá relacionado com o universo fantástico, então vai ser toda uma construção de ferrovia, onde no cenário que vai ter áreas mágicas e outras coisas, então fiquem atentos aí que vai vir mais novidades. E pra quem gosta de Gloomhaven, né, o jogo que tá lá no topo do Board Game Geek no ranking, vai sair mais um reprint, já tem até a pré-venda em vários sites aí, do Gloomhaven para junho, né, então fiquem ligados. A editora Transit anunciou um jogo chamado Chivalry. Ele vai ser um jogo family game de 2 a 5 jogadores. Vai ter mecânica de pressure luck, gerenciamento de mão e coleção de componentes nessa temática medieval. Então vai ser interessante para quem gosta de jogos mais simples, principalmente para ser jogos gateway. Temos aqui vários anúncios por parte da Renegade Game Studios, onde ela anunciou uma nova versão do jogo Arboretum, que vai ter uma arte nova da Beth Sobel. Esse jogo havia sido lançado anteriormente pela Z-Man, né? Então vai ter uma nova versão, digamos assim, não é uma nova edição, porque não teve revisão de regra, sim, de arte. Ela também anunciou para Essen, a editora Renegade, né, o jogo chamado Ginkimono. Ele é um jogo de 2 a 5 jogadores, ele vai ser controle de área, vai ser tile placement e outras coisas que você vai ter nesse jogo. E ainda com a Renegade, ela anunciou uma versão americana, o jogo Wendak. Esse jogo é um jogo de 1 a 4 jogadores, ele vai ter todo um lance de economia, vai ter uma temática dos nativos americanos, você vai poder fazer farm e outras coisas nesse jogo que a Renegade vai publicar no mercado norte-americano. A Iron Games anunciou para setembro, logo após ali a Gen Con, o jogo chamado Pandoria. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores. Ele vai ser um jogo de controle de território com economia e fantasia, e vai ter mecânicas de controle de área, tile placement, jogadores com poderes variados e work placement. Esse jogo, ele vai se passar num universo fantástico, né, e vai ter vários tipos de terrenos que você vai ter que controlar e tal para adquirir recursos, então bem show também. A Z-Man, ela anunciou mais uma expansão, na verdade a oitava expansão para Carcassonne. Ela vai se chamar Pontes, Castelos e Bazares, né? Bridge, Castle and Bazaar. Essa expansão, pra quem não tá ligado, cara, é uma expansão, mais uma expansão de Carcassonne. Então, pra quem tá ligado realmente nas expansões, fica sabendo que vai ter uma expansão em breve aí para Carcassonne. Temos aqui duas notícias por parte da Pandasaur Games. Ela anunciou para maio, metade de maio ali, uma promo, né? Uma promo que vai trazer algumas missões Legacy para o jogo Wasteland Express Delivery Service. Essa expansão promo vai se chamar The Scrapning. Então, pra quem gosta aí de modo campanha, fica ligado aí que a Pandasaur vai lançar dia 16, pra ser mais preciso. E ela também anunciou um jogo chamado Nyctophobia. Ele vai ser um jogo cooperativo, onde os jogadores terão que jogar sem enxergar. Aí, se você quer saber como vai funcionar isso, vai estar linkado abaixo o link lá com a imagem do jogo e outras coisas que você pode saber a respeito. E o jogo Santa Maria vai receber uma expansão pela editora A Porta Games. Essa expansão vai se chamar American Kingdoms. E ela está prevista para a Essen. Temos duas notícias aqui que são de editoras que estão fazendo campanhas de Kickstarter, que eu não separei lá na parte de financiamento, porque, na verdade, eu acho que não achei tão interessante colocar lá como destaque esse, mas como uma notícia em si. A Queen Games, ela começou a campanha do Alhambra Designers Edition, que vai ter várias expansões, que tá lá no Kickstarter, vai estar linkado abaixo. E a TMG anunciou a campanha de financiamento coletivo do Homesteaders, o aniversário de 10 anos, que vai vir com uma expansão nova, então vai estar linkado abaixo também. E antes da gente partir pro Kickstarter, né, os quatro destaques que eu separei aqui, temos aqui uma notícia a respeito do cenário digital, onde a White Wizard lançou um campeonato em versão digital do Star Realms, e automaticamente já lançou ali um packzinho pra você comprar da expansão de heróis. Pra quem quiser saber um pouco mais, procure no Steam, no iOS e no Android o aplicativo lá e busque por essa expansão e esse campeonato que a White Wizard está fazendo. Música. Agora falando aqui a respeito do Kickstarter, eu separei 4 destaques e dessa vez novamente eu vou repetir a questão de segmentos. O primeiro segmento que eu vou fazer aqui é um jogo cooperativo com miniaturas, que é da campanha do Hellboy The Board Game. E cara, é um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores. Ele pediu 135 mil doletas, atualmente está em 1.251.000. Faltam 21 dias ainda para encerrar a campanha, vai ter muitas miniaturas. E esse jogo, ele vai ser, como eu disse, cooperativo de 1 a 4 jogadores e ele vai ser desenvolvido pelo James, que é uma das mentes aí por trás do Blood Bowl 2016, o Necromunda, Underhive e Warhammer Quest Silver Town. Então já tem nome de peso aí atrás do desenvolvimento do Hellboy The Board Game. O segundo jogo que eu separei aqui é um euro competitivo chamado The Forbidden City, pelas editoras TMG e Game Brewer. Ele pediu 35 mil doletas, atualmente está em 81 mil. Faltam 21 dias para encerrar a campanha. E esse jogo foi desenvolvido por Andreas Tedin, para quem conhece aí do Hansa Teutônica, Firenze e outras coisas. E a arte é do Andreas Reske, ou deve ser Reske, que fez a arte de Great Western Trail e também de Istambul. E esse vai ser um jogo de 2 a 5 jogadores. Ele, como eu disse, é um jogo competitivo com bastante foco em mecânica, como todo euro é. E a média de tempo para jogar ele é de 20 a 25 minutos por jogador. E o tempo médio que eles estipulam aqui é de 1 hora e meia. E o terceiro destaque do Kickstarter vai seguir para os jogos solos. É um jogo chamado Bright Chronicles, Agent Decker. Ele é um jogo de investigação solo. É um card-driven com mecânicas de deck building. Então, fiquem ligados aí que vai ser um jogo mega imersivo, com onde você vai fazer várias missões. E os designers que estão por trás desse jogo é os designers ali relacionados ao Super Hot de Card Game, Multiversum, Pocket Mars Solo. E o Bright Chronicles, Agent Decker, pediu 20 mil doletas. Atualmente está em 33 mil. Faltam 13 dias para encerrar a campanha. Agora, partindo por quarto e último destaque aqui do Kickstarter, eu separei um card game chamado Sia Collect It All. Esse jogo foi inspirado num jogo que a própria CIA tinha feito pelo analista David Klopper, que ele usava o jogo lá dentro da CIA para ensinar os novos recrutas a respeito de coleção de informações, a respeito de inteligência e outras coisas. Esse jogo anteriormente ele era considerado um jogo secreto, né? Não era oficialmente lançado. E recentemente a CIA ela resolveu publicar essa informação e saiu essa ideia do Collect It All, né? Pediram 30 mil doletas, atualmente está em quase 60 mil. Faltam 19 dias para encerrar a campanha. Vamos aqui pro cantinho dos eventos. Temos vários eventos rolando nos próximos dias, principalmente no dia 5 de maio, onde vai rolar a edição de aniversário de um ano do Lady Lúdica, lá no Rio de Janeiro. Lá para, novamente, parabéns para as meninas que mandaram muito bem aí. Já tá com um ano aí, com vários eventos que rolaram ao longo de, cara, 12 meses. Teve o quê? Uns 6, 7 eventos? Muito show, né? Então vai ser lá no Casarão 22, no Rio de Janeiro, das 2 às 20 horas. Então vai ser show demais. No dia 19... de maio vai rolar o segundo Mansão com Vida lá no Rio de Janeiro também, e esse é um evento voltado para os novos e futuros jogos que vão vir aí do mercado nacional. E recentemente foi anunciada a lista dos designers e seus jogos, né, que vão ser apresentados lá. Só vou ler rapidão aqui: vai ser o jogo Distopia do Warren Marsano, o Rushing do Romulo Marx, o Grid Hunters do Marcelo Dias, o Master Detective do Leandro Pires, o Canastra do Luiz Coelho, talvez seja esse porque tem um SH ali, vai ser o Born to be Violent do Sanderson Virgolino, o Quasar do Grupo RPG, o Herdeiros de Khan de Lucas Ribeiro e Rodrigo Rego, Wise Guys de Humberto Cota, o Heroes in Quest do Pedro Martins, o Rally do Alexandre Amaral e o Duddle Helms, que é do George Allan, aqui de Curitiba. E no dia 27 de maio vai rolar a quinta edição do Board Brothers, lá durante a 29ª feira do livro da cidade de Portão, no Rio Grande do Sul. Então participe de todos os eventos aí e lembre, entre em contato com a gente para divulgar seu evento aqui, certo? Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Muito obrigado novamente por acompanhar esse podcast quinzenal que a gente faz aqui regularmente. Graças às pessoas que nos ajudam financeiramente através do PicPay, através do Padrim. Então, muito obrigado mesmo. Se você não puder ajudar, cara, só divulgue o Jogatina BG. Avalie a gente lá no iTunes. Cara, tudo que você pode fazer pra nós, a gente sempre agradece de coração mesmo. Que a gente, por mais que você fale, eu não... Putz, ajudar com um real é muito pouco. Cara, esse um realzinho pode fazer a diferença gigantesca, se você não tem noção. Então, se você tá com medo de de ficar tipo, ah, o cara só ajuda com um real, como assim? Cara, você não passa a catraca do ônibus, como diz o Moita, com um real por mês, cara. Então é complicado, certo? Lembrando, divulgue seus jogos com a gente, seus eventos, entre em contato com a gente através do jogatinabg@gmail.com, a gente bate um papo aqui. É isso, então, gente, muito obrigado. Eu fico por aqui, então, até o próximo turno. Beijão e boa semana.